Sai zica, sai Dom Cezão, sai Uruca. Sai Uruca, sai de mim, zica sai de mim. Sai Uruca, sai de mim, zica sai de mim. Figa, fogo, vela, belo boi da cara preta. Mal olhado, olha torto, carranca, cara treta. A treta do tranca-rua, tretando com o treme terra. Tem gente que não acredita, palpite o bezerro berra. Na terra do sem lembrança, boi bumba, bunda balança. Balança, criou criança, barriga de água é pança. Lembrança de crente é crença, encosto, cifrão, sentença. Parado, separa e pensa, caralho, calor, carência. Melado na melisquença, pro santo, litro de cana. Na casa da mãe Joana, cachimbo, dançou ciranda. Se manda aqui no sapato, o gato armou a cama. A vela, sete derrete, um de cada na semana. Acordo com o pé esquerdo, cê sabe, daquele jeito. A sexta-feira é 13, eu já cruzo com o gato preto. O patua tá no peito pra rebater olho gordo. O pai nosso Ave Maria pra tirar a zica do corpo. Pega o pé de coelho pra trazer sorte no jogo. Já que a vida é de cão, então aposta no cachorro. Porque o bolso tá no osso e um a mais nunca é demais. Pra quem já tá cagado, um peido apenas tanto faz. Piso bem na merda mole, passo por baixo da escada. Mas levanto a cabeça e continuo a caminhada. Hoje a Uruca tá da brava, era melhor ficar em casa. Mas quem sabe é só sorte vira, eu acerto acumulada. Sorte, eu sempre fiz do azar minha sorte. Às vezes o mais fraco acaba se tornando forte. Sai Uruca, sai de mim, zica sai de mim. Sai Uruca, sai de mim, zica sai de mim. Sai Uruca, sai de mim, zica sai de mim.